Sessão das Seis. E boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Tá começando mais um Sessão das Seis. Aqui o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV na Rádio Fiscar, escute diferente. Se você não está ouvindo a gente, se você não puder algum dia escutar a gente 95,3 FM, que é o espectro aqui da rádio, você pode escutar a gente pelo streaming, www.radio.fiscar.br. Streaming é quando você pode ouvir o programa ao vivo pela internet. Boa tarde, meu nome é Maurício Zatoni, eu continuo aqui com vocês na próxima uma hora. E boa tarde, eu sou a Ana Kiel, aqui no ar pela frequência 95,3 FM, com o programa Sessão das Seis, que hoje então é um programa dedicado a versões de músicas famosas colocadas aí em outro contexto nos filmes. E boa tarde, eu sou o Thiago Rigolini, estreando aqui na locução do Sessão das Seis. E para você que quer entrar em contato com a gente, manda sua opinião, sua dica de música ou de filme, mande pra gente nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com, ou aqui no MSN da rádio, diretamente com a gente, no radiofiscar@hotmail.com. E é isso aí, pessoal. Eu sou Laura Teixeira, também completando o time de locutores hoje aqui no Sessão das Seis. E a gente vai começar, então, o nosso programa, como sempre, com o Sessão Ouvinte, que é o espaço onde você, nosso ouvinte, pode escolher uma música de um filme para propor aqui pra gente, de um filme ou de um programa de TV, né? Também a gente tem essa abertura aqui no Sessão das Seis, com certeza. E o nosso ouvinte de hoje é o Gustavo, que tá aqui no estúdio com a gente. Tudo bom, Gustavo? Tudo jóia. E aí, que música que você escolheu, então, pra gente tocar hoje? Eu escolhi uma música da banda The Big Utanias, a música chama The Little Birds, do seriado Weeds. Ah, legal. E essa música toca no seriado, na abertura? Não é música da abertura, né? Não, não é música da abertura. Essa música, ela toca no início do sexto episódio. A personagem principal, a Nancy, ela acorda de repente, começa a lembrar do marido dela, que teve um ataque cardíaco. E é um pouco, assim, do mote da história da Nancy, né? E aí tem uma cena bastante engraçada, que ela sente a falta dele e acaba procurando um vibrador pra poder suprir um pouco essa falta. E a música começa no início dessa cena. Então é na primeira temporada? Na primeira temporada, isso. Mas essa música tá no álbum do Weeds? Tá no álbum da série, tá na trilha sonora. Ah, legal. E você pode falar um pouquinho aí pros nossos ouvintes que não conhecem a série Weeds, mais ou menos sobre o que se trata aí? Claro, posso sim. A série é sobre a Nancy, né? Nancy Bolton, protagonista. No início da série, o marido dela tem um ataque cardíaco, isso não é mostrado. Ela já começa já com esse plot. E aí, pra poder manter o estilo de vida dela, ela começa a vender drogas. Começa a matar uma clientela. E todo o seriado vai girando em torno disso. Hoje o seriado tá na quinta temporada. Fugiu um pouco desse espectro, assim, o plot da série, o plot principal. E eu até considero que deu uma caída, assim, a série, na verdade, na quinta temporada. Eu fiquei um pouco chateado até. Deu uma desvirtuada, né? Mas alguns personagens ainda conseguem manter um certo humor, que é o caso da Celia Rhodes, assim, que termina o seriado meio que, só contando um pouquinho, assim, dando uma palhinha, termina a quinta temporada querendo ser um pouco da Nancy, resgatar tanto o sucesso dela quanto o dinheiro que ela tinha, assim, vendendo drogas, né? A Celia é aquela loira que é a vizinha, né? Isso, a loira, que é completamente maluca, tem uma filha que elas ficam brigando sempre, isso é muito engraçado, assim. E o seriado tem previsão pra acabar? Tá na quinta temporada, mas vai parar? Na verdade, eu não tenho essa informação. Pelo que eu senti do final da quinta temporada, acontece uma coisa, assim, completamente macabra, na verdade, eu senti um pouco isso. Dá a entender que o seriado vai continuar, mas eu não sei se o canal, que é o Showtime, que exibe nos Estados Unidos, confirmou, enfim, a produção da sexta temporada. Isso eu não tenho certeza. Legal, então. Gustavo, obrigadão pela sua participação. Imagina. E vamos ouvir agora, então, The Big Utanias com The Little Birds. Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places, and places pass through you. But you carry them with you on the soles of your traveling shoes. I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues. And I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. E aí, pessoal, voltamos aqui com Sessão das Seis, que é o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. Acabamos de ouvir The Bigotanias com The Littlest Birds, uma música indicada pelo Gustavo Moraes, que veio lá de São Paulo especialmente indicar essa música aqui para o Sessão das Seis. Participou e ainda continua aqui com a gente no estúdio, com a gente. Indicou essa música para o Sessão Ouvinte, o bloco no qual você também pode participar, mandando seu e-mail para a gente, os e-mails que o Thiago já falou. E também entrando no nosso blog, ouvindo os podcasts lá, que são os programas lá que você pode ouvir não ao vivo, mas deixando um comentário, você também pode sugerir músicas, que o blog é www.sessaodas6.blogspot.com. E falando no Thiago, gostaria de lembrar que se tudo der certo, ele continua aqui com a gente para os próximos programas, né, Thiago? Com certeza, firme e forte aqui com a equipe do Sessão das Seis. Isso aí, o Thiago já produziu os roteiros com a gente, agora a gente conta com ele aqui também na locução. E vamos para o tema da semana de hoje, o tema especial. Como a Ana já tinha falado lá no começo do programa, hoje a gente vai falar de covers, de versões de músicas famosas, né? Mas não são versões quaisquer, são covers especialmente gravados para os filmes em questão, né? Para os filmes que eles entraram como trilha sonora. Seja aí uma gravação no estúdio, ou seja quando um personagem arrisca uma palhinha, canta ali três versinhos de uma música e mesmo assim não entrou para a trilha sonora. Mas a gente considera isso também aqui um possível cover, né? Então a gente vai ter hoje músicas de trilhas de musicais, animações, comédias e até de novelas que trouxeram aí novas gravações de músicas já conhecidas. E a gente começa aqui o Sessão da Seis Especial Covers com um filme que na verdade também merecia um programa só pra eles, por causa que tem as trilhas inteiramente compostas das músicas dos Beatles. O filme que eu tô falando é o Across the Universe, que também, no caso, é uma música do Quarteto Inglês. Foi uma produção de 2007, uma produção americana, né, que trata os anos 60 nos Estados Unidos. Então, com as lutas, com as guerras e as paixões dos ideais dos jovens dos anos 60. Ele é ambientado tudo nessa época e traz a trilha do Beatles contando essa história, né? Uma música vai contando a história atrás da outra, assim, né? E esse elenco, ele tem jovens talentos, que aliás foram revelados no filme, que interpretam e cantam. No caso tem o inglês Jean Sturges e a americana Evan Rachel Woods. É isso aí, pessoal. E no Across the Universe, a história e os diálogos, né, como o Thiago tava falando, eles vão sendo contados através das músicas. E a música que a gente escolheu para ouvir aqui hoje, no Sessão das Seis, é I Wanna Hold Your Hand, que a gente tá ouvindo aqui no BG na versão original dos Beatles, né? Mas no filme ela é cantada pela personagem Prudence, que é interpretada pela cantora aí chinesa, filipina, americana, Teresa Victoria Carpio. Ela é mais conhecida como TV Carpio. E ela é filha de uma famosa cantora de Hong Kong, chamada Teresa Carpio. Por isso que ela usa TV, né? Pra não confundir com a mãe dela, famosona lá, né? Bom, e a personagem que ela faz, então, que também tem nome de uma música dos Beatles, né? Prudence, é bem maluquinha. E ela acaba literalmente fugindo com o circo durante o filme. E a cena que ela vai cantar essa música, I Wanna Hold Your Hand, é bem interessante, porque a gente descobre um outro sentido pra essa música. A gente vê ela tá cantando numa arquibancada, e aí você vê numa arquibancada de futebol americano, você vê todos os garotões lá lindos, suados, jogando, e você acha que ela tá cantando isso pra algum dos meninos. E a gente vai estragar aí o primeiro spoiler do programa, que na verdade ela está apaixonada por uma das cheerleaders. Bom, no filme depois ela se apaixona também pela Sage, que é interpretada no filme pela Dana Fuchs, que também é uma cantora famosa dentro do filme, uma espécie de Janis Joplin ali dentro da história. Vamos ouvir então a música na versão do filme Across the Universe, cantada pela TV Carpio, I Wanna Hold Your Hand. I think you'll understand when I say that something I wanna hold your hand. inside. It's such a feeling that my love I can't hide. E voltando mais uma vez aqui com Sessão das 6, a gente acabou de ouvir a música I Wanna Hold Your Hand, na voz da TV Carpio, que tava aí, que rolou aí no filme Across the Universe, com várias músicas do Beatles. E agora a gente vai falar de um filme que foi lançado aí no ano passado, é o filme Mamma Mia, com a Meryl Streep atuando e também cantando. É um musical só de músicas do ABBA, adaptado de um musical de mesmo nome, que já está há muito tempo em cartaz em vários países, né? O Mamma Mia também. O filme conta a história da Donna, vivida pela Meryl Streep, que é uma mãe solteira, independente, dona de um hotel numa ilha grega, né? E a filha dela, Sophie, vai se casar, e a Donna convida suas melhores amigas. Mas a filha, que está se casando, também quer encontrar o pai. E convida aí, secretamente, três homens que fizeram parte do passado da mãe. E sendo aí que qualquer um deles pode ser o pai dela, né? Aí a Donna, ao saber disso, ela se desespera e aí se instaura uma confusão nesse casamento, né? E é bem no momento desses que a Meryl Streep vai cantar, interpreta quase todas as músicas do filme e canta aí a famosa Mamma Mia. Aliás, essa famosa Mamma Mia que foi composta pelos integrantes do ABBA, Benny Andersson e o Björn Ulvaeus, e também o produtor deles, o Stig Anderson. O grupo pop da Suécia, né, teve muito sucesso e ficou conhecido por seu visual meio modernão e divertido e por suas músicas que sempre se mantinham nas primeiras posições, sempre no top 10 de vários países e, aliás, só foram superados pelos próprios Beatles que vieram antes aí com I Wanna Hold Your Hand, chegando a manter os singles por 160 semanas seguidas nas paradas de sucesso, principalmente no Reino Unido. E é isso aí, pessoal. Então vamos ouvir agora a música Mamma Mia, mas não com ABBA, mas sim com a versão da Meryl Streep do filme Mamma Mia. Maria, does it show again? My, my, just how much I missed you. E aí, pessoal, voltando com sessão das 6, a gente está aqui no MSN, no MSN online, aqui na hora ao vivo. Você pode entrar e conversar com a gente, radiofiscar@hotmail.com. E a gente vai comentar aqui um comentário da Thaís, de São Bernardo do Campo, em relação a essa música que acabou de tocar, Mamma Mia, na voz de Meryl Streep, lá do filme Mamma Mia. Ela falou assim, ó, tentei assistir esse filme no avião e não aguentei, horrível. Isso porque eu gosto do ABBA. Manda aí, o que você acha também? Você assistiu e não gostou? Infelizmente, eu ia te concordar com ela. Realmente, o filme não é dos melhores. Deixa a desejar, né? É. E falando no ABBA aí, o quarteto ficou tão famoso na década de 60 que ele gerou várias pessoas aí querendo imitar, entrar na onda também. E a gente vai ouvir uma música de um grupo chamado A-Teens, que lá em 98, né, há 10 anos atrás já, logo depois da febre, pegando carona ali na febre das boy bands, das girl bands, tipo Spice Girls e Backstreet Boys, que aí formaram lá, juntaram dois mocinhos e duas mocinhas bonitinhas, e todos eles faziam, então, versões dançantes aí das músicas do ABBA. É, eles, inclusive, chegaram a abrir shows da Britney Spears e do NSYNC lá na época. Então, eles faziam essas versões, e o grupo, no começo, chamava ABBA Teens, mas aí o Bjorn, lá do grupo do ABBA original, falou que não tinha gostado nada disso, que era pra eles tirarem esse nome, e aí eles mudaram pra A-Teens, e aí isso acabou também ampliando aí o repertório do grupo. Eles acabaram fazendo versões de outras pessoas e acabaram lançando algumas músicas próprias também, né? E a música que a gente vai ouvir deles, é o que eles fizeram, né, Can't Help Falling in Love, vem de um filme que é figurinha carimbada aqui do Sessão das 6, que é o Lilo e Stitch, que já passou no nosso programa sobre animações, que é um programa que você pode ouvir no nosso blog, repetindo novamente, sessãodas6.blogspot.com. Lá é o número 7, um especial só de animações. E o Lilo e Stitch é uma animação da Disney de 2002, que vai contar a história de um ETzinho maluco, né, que é exilado do seu planeta natal, que é o Stitch, né, e vai acabar aqui no planeta Terra, no Havaí, na casa da Lilo, que é a fofinha Lilo, né, que vive com a irmã maior. Aí o Stitch acaba causando na vida das duas várias confusões, até com o governo e tudo, e aí ele acaba se revelando no final, assim, um bom bichinho de estimação, né, com o jeitinho da Lila de domesticar ele, né, ele tem superpoderes alienígenas e várias coisas. Nesse filme não acontece uma coisa super comum nos filmes da Disney, que é os personagens não cantam, né, então, na verdade, a trilha, ela é toda pautando no Elvis, ele toca no LP dela. Ela é super fã dela. E o Lilo. E aí o Stitch acaba ficando super fã também do Elvis. E também várias. Ele até veste a roupinha do Elvis, que é muito legal. E ele inclusive serve de vitrola, né? Ele coloca a unha no LP e abre a boca e sai o som do Elvis pela boca dele. O Stitch. Stitch. É multifacetado esse Stitch, né? Várias utilidades. E agora a gente ouve Can't Help Falling in Love na voz do A-Teens, que é uma versão da música do Elvis, né, gente? Isso. Isso aí, pessoal. Então, a gente acabou de ouvir Can't Help Falling in Love na voz do grupo A-Teens. E agora a gente vai, então, falar do próximo filme, que é O Virgem de 40 Anos. É um famoso musical da... Opa! Da Broadway. Da Broadway. O Hair, né? Montado em diversos países, inclusive aqui no Brasil, que trazia a jovem Sônia Braga, então, com 18 anos. Aqui no Brasil, a polêmica em torno da peça foi imensa, apesar da censura, né, que teve na época. E o Hair conta a história de um grupo de hippies engajados na causa do recrutamento de soldados da Guerra do Vietnã. E Milos Forman dirigiu a adaptação musical para os cinemas em 79, que mostra logo no começo do grupo de hippies vivendo sua filosofia de vida, com a música Age of Aquarius como trilha. Que acabou ficando famosa mais por conta do filme, né, do que do musical no teatro, mas que acabou... que rodou bastante também, né, chegou a ser montado no Brasil. E aqui a gente vai ouvir então a versão cantada pelo elenco do filme O Virgem de 40 Anos, né? Um filme de 2005. Eles fazem uma sátira dessa música aí, todo mundo vestido de hippie também no finalzinho do filme. E o filme tem o Steve Carell, que é o ator que fez A Gente 89, Pequena Miss Sunshine. Ele faz então um cara bem pacato que se chama Andy, que aí tem uns 40 anos, gosta de história em quadrinho, de colecionar bonequinho, andar de bicicleta, mas os seus novos amigos do trabalho descobrem que mesmo com essa idade ele ainda é virgem. E os amigos resolvem fazer de tudo, faz a vida dele um inferno para que ele consiga se envolver com alguma mulher e chegar aos finalmente. Eles arranjam para ele uma mulher que é mãe solteira e ele tem vários problemas com as filhas e tal. E aí no final do filme, então, quando acontece aí uma coisa que todo mundo tava esperando durante o filme, que eu não vou falar para não estragar o final, mas todo mundo imagina o que deve acontecer. Então eles cantam aí Age of Aquarius, dançando, todo mundo vestido de hippie, no gramado e comemorando lá, né, o acontecimento. Então vamos ouvir na voz aí do elenco do filme, o elenco que traz a Steve Carell e o Seth Rogen também. Vamos ouvir Age of Aquarius. Will guide the planets and mine. Understanding, sympathy and trust abounding. No more fossils or derisions. Golden living dreams of visions. Mystic crystal revelations. And the mind's true liberation. Aquaria. Aquaria. When the moon is in the seventh house. Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Volta aqui na sessão das 6, a gente acabou de ouvir Age of Aquarius na voz do elenco todo do filme O Virgem de 40 Anos. E o próximo filme agora é o Shrek. Agora a gente vai falar um pouco desse grande sucesso, né, de filme 3D, falando do carismático Ogro Verde, que teve seu primeiro filme lançado em 2001 pelos estúdios DreamWorks. Na verdade, era uma sátira, com muitas outras dos contos de fada, e o primeiro filme é bem divertido, aliás, é o que eu acho mais divertido de todos até hoje. E ele faz piadas, assim, bastante politicamente incorretas, assim, sobre os contos de fada. E a versão original do filme, ela tem dublagem de atores famosos, como o Ed Murphy, como o Mike Myers, que é o próprio Shrek, e a Cameron Diaz. E aí, os personagens são bem engraçados mesmo, assim, né? Todo mundo conhece a história, né? O ogro acorda um belo dia e percebe que o sossego lá do pântano dele, da casa dele, foi invadido por irritantes e felizes personagens de contos de fada. Ele resolve, então, livrar esse problema, e a solução que ele tem lá é arranjar uma noiva pro Lord Farquaad, que é um mirradinho nobre lá, que quer poder a todo custo. E aí o Shrek acaba salvando a princesa Fiona, E inclusive por causa de um encanto, ela acaba se transformando em ogra. E no fim os dois acabam juntos, garantindo os outros dois filmes da série, né? Que foi uma trilogia aí que fez bastante sucesso, como o Thiago falou. E aí no fim do primeiro filme, os personagens dos contos de fada estão lá reunidos no pântano, confraternizando o casamento do Shrek e da Fiona, numa festa de karaokê. E cada um dos personagens, então, interpreta as músicas, e é bem legal que assim, tem bastante ironia. Que personagem escolhe qual música, assim, a primeira que o Shrek canta, pedindo pra Fiona. Ele fala assim, ó, você não precisa mudar, porque eu gosto de você do jeito que você é, né? Traduzindo o que ele tá falando da música, né? Que a Fiona fica como sendo ogra mesmo, e ele gosta dela mesmo sendo verde, gorda e tudo mais, né? Aí também tem o Carrasco, que canta Feelings, tá todo bonitinho, e na verdade ele é um carrasco, né, torturando a galera. Então, pra quem conhece o filme e já assistiu, é bem, bem legal ver os personagens cantando. De alguma forma, também o elenco inteiro, elenco de personagens de animação também, que nem o anterior, é o elenco inteiro cantando a música. As músicas, no caso, né? Que nem no Virgem de 40 anos aí, esse final feliz do DVD. E aí, eles cantam várias músicas super famosas, vocês vão ver aí, Who Let the Dogs Out, Staying Alive, Happy Together, eles misturam várias músicas. E vamos ouvir, então, Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party, com o elenco da animação Shrek. Hi everybody, and welcome to the Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party. I'm gonna take things down a little bit with one of my personal favorites. Don't go changing to try and please me. You've never let me down before. I made it through the wilderness. You know I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. Yeah! I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get feelings. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Do you really want to hurt me? Oh, do you really want to make me cry? Staying alive, staying alive. Oh, oh, oh, oh. The music. Come on, everybody now. Dance to the music. Oh yeah. Dance to the music. All we need is a drummer. For people who only need a beat, yeah. Break it down, green girl. Thelonious, my man. I'm gonna hit the bottom. Yo, take a Shrek. You might like to hear my organ. I said ride, Sally, ride. I can't see me loving nobody but you for all my life. Dance to the music. Shrek, you ain't dancing yet. Dance to the music. Oh, yeah. Pinocchio, you wanna watch that nose, man? Vocês acabaram de ouvir aí, então, Shrek in the Swamp Karaoke Dance Party. Música aí, várias músicas cantadas aí pelo elenco do Shrek, do primeiro filme do Shrek. E agora a gente vai lá para o início da década de 90, em 1990, quando teve um diretor bem esquisito da cena trash independente da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, que estava fazendo seu primeiro longa-metragem com um grande estúdio de Hollywood, né, com a Universal. E exatamente por isso esse foi um filme mais comportado, né, mas não menos engraçado. Eu tô falando aí do diretor John Waters e do filme dele Cry Baby, que conta aí com Johnny Depp no elenco, né, ainda bem jovem. Na verdade, ele já tinha uns 26 anos nesse filme. Esse é um musical paródia de filmes sobre jovens rebeldes, como Grease, Juventude Transviada, e os filmes do Elvis, né? E o diretor, quando ele foi contratado, pela Universal para fazer esse filme, logo após o sucesso que teve um outro filme dele, o Hairspray, o original, não... Que não tem nada a ver com o Hair, né? Que às vezes as pessoas confundem Hair e o Hairspray. Que a gente já falou aqui hoje. Que era um filme, o Hairspray, sobre programas musicais de TV no início dos anos 70, né, nos Estados Unidos. E desse filme Cry Baby, a gente escolheu a música Mr. Sandman. E na banda ela é interpretada pela banda dos líderes dos comportados ali, né? A banda Baldwin and the Whiffles. E tem a participação da personagem Alison Vernon Williams, que é a mocinha comportada, cobiçada pelo rebelde Cry Baby, que é interpretado pelo Johnny Depp, isso? Exatamente. Certo. Então, mas na verdade essa música ela é executada, né, pela Rachel Swede, Gary Beckley e Timothy B. Schmidt. Mr. Sandman é uma música muito popular lá nos Estados Unidos. Já foi usada inclusive em vários filmes, né? Ela foi composta nos anos 50 para a banda The Charrettes, pelo Pat Ballard. E vários covers e músicas. A música já foi usada pro filme Grease 2, pro De Volta pro Futuro, Filadélfia e até no episódio dos Simpsons já foi usada essa música. Aliás, essa música, Mr. Sandman, conta a história de um mito, que é o famoso sonho que vem e põe areia nos olhos das pessoas para as pessoas dormirem, né? Tipo, tem uma ideia da mitologia. E essa versão pro filme Cry Baby, ela teve uma letra um pouquinho modificada. Então a gente vai ouvir agora Mr. Sandman com Rachel Swede, Gary Beckley e Timothy B. Schmidt. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my home. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Mr. Sandman, bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. We'll be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. E voltando aqui na sessão das seis, depois de a gente ter ouvido Mr. Sandman, não sei se vocês aí ouvindo perceberam que ele realmente, Mr. Sandman, give me a dream, ele pede pra dar um sonho, então é pra te fazer dormir mesmo. E aproveitando esses personagens mitológicos, a gente vai falar de uma sereia agora, do filme Minha Mãe é uma Sereia, que é Mermaids, né? Continuando também o gancho dos anos 90, que é um outro filme que contou com um cover exclusivo, que é o Mermaid. Aliás, é um filme que passou bastante no Sessão da Tarde. Não sei se quem era fã aí. Nossa, deve ter visto várias vezes. Várias. E ele conta a história, em plenos anos 60, de uma mãe solteira, que é vivida pela famosa Cher, que cuida muito bem das suas duas filhas. Mas o seu jeito meio sexy, né? O jeito de ser sexy, descompromissado, meio que cria umas confusões na cabeça da filha dela, adolescente, que é vivida pela Winona Ryder. E que apesar de judia, ela quer se tornar freira, né? Então, um filme, ele discute um pouco isso aí, o conflito das gerações, mas principalmente entre a mãe e a filha. E a música que a gente vai ouvir, The Chup Chup Song, It Is In His Kiss, foi escrita por Rudy Clark e é um rock and roll clássico gravado pela pianista e cantora de R&B afro-americana, a Betty Everett, que teve no topo das paradas de R&B americanas na década de 60, ali por 64. Ela foi gravada por inúmeros artistas, várias pessoas regravaram essa música, mas ela só estourou finalmente aí com o filme Minha Mãe Era Uma Sereia, na voz da Cher, lançado em 90, que a gente vai ouvir agora, It's In His Kiss, com a Cher. Does he love me? I wanna know. Pessoal, voltamos aqui com Sessão da Seis, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV. A gente acabou de ouvir The Chup Chup Song, It's In His Kiss, na voz de Cher, que estava lá no filme Mermaids, ou aqui no Brasil conhecido como Minha Mãe é uma Sereia, que vocês devem ter assistido bastante na sessão... Como que chama? Sessão da Tarde. E agora a gente vai tocar aqui uma versão de uma música clássica do rock and roll, dessa aqui que está tocando no BG. Por favor, Ana. Maravilhosa a música dos Rolling Stones. Exatamente. Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, né? A gente já tocou essa música aqui no Músicos em Cena, lá no comecinho do mês de julho, nosso terceiro programa. Nem tinha completado um mês no ar, agora a gente já tá no 17º. E a gente contou naquele programa lá que essa música foi composta pelo Mick Jagger como uma canção folk inspirada no Bob Dylan, né? Mas, segundo algumas fontes, seria inspirada em uma visita do Mick Jagger a um centro de candomblé na Bahia. Mas foi o Keith Richards, outro integrante do Rolling Stones, que sugeriu o ritmo mais próximo aí do samba, né? E falando em qualquer relação que essa música possa ter com o Brasil, Sympathy for the Devil teve um cover numa famosa novela brasileira das sete, que, por sinal, eu acho que é uma das novelas que eu mais me lembro, assim, da minha infância. Passou na Vale a Pena Ver de Novo e depois passou de novo num horário alternativo, assim, fez muito sucesso. Que novela é essa? É a novela Vamp, exibida em 91 e 92, foi escrita por Antônio Calmon e dirigida por Jorge Fernando. Uma novela bem irreverente, com um elenco bem especial. Tinha Cleide Acones, o Paulo Gracindo, Zezé Polessa, Neila Torraca, entre vários outros. E é isso aí, a música que a gente vai ouvir então, essa Sympathy for the Devil, ela é cantada e também dançada ali, interpretada pela Claudio Hanna, que ela faz aquela personagem Natasha, que é uma cantora de rock, que vendeu sua alma pro terrível conde Vladimir Polanski, que é interpretado pelo ótimo Ney LaTorraca também, num papel memorável, né? Ele é o chefe dos vampiros, assim. E aí a Claudio Hanna, a personagem dela, Natasha, quer brilhar na carreira e acaba vendendo sua alma, e tem essa cena aí dela cantando então essa música. Então a gente vai ouvir então Sympathy for the Devil na voz da Claudio Hanna. Essa foi Sympathy for the Devil na voz da Claudio Hanna. E agora é hora do Sessão Brasil. É a Sessão Brasil, aqui é a música que a gente seleciona de uma música brasileira, de um filme também brasileiro. E o Sessão Brasil de hoje vem do filme Terra Estrangeira. Trouxe uma música brasileira que ganhou um cover especial e emocionante. É no filme Terra Estrangeira que a personagem Alex, da Fernanda Torres, que é a Fernanda Torres, canta um trecho da música Vapor Barato, da Gal Costa. E esse filme Terra Estrangeira, né, de 96, foi dirigido pelo Walter Salles e pela Daniela Thomas. E conta a história do Paco, que deseja conhecer a terra da mãe dele, né, que é, no caso, Portugal. Depois da morte dela, e sem dinheiro, ele acaba indo correndo atrás disso. Ok, e a gente vai tocar aqui um trecho do filme em que a Fernanda Torres canta um trecho da música Vapor Barato, da Gal Costa. E a própria trilha, essa própria canção da Gal Costa, sobe e fica ao mesmo tempo, né? Junto com a voz da atriz. Isso dá um efeito bastante emocionante, comovente pro filme mesmo. Vale muito a pena assistir, é muito bonito, viu, gente? Talvez esse trecho nem possa ser considerado um cover, né? Mas é, como é muito bacana, é um filme muito bom, a gente vai passar aqui no Sessão das 6. Paco! Paco, não dorme, Paco. Não dorme, que eu tô te levando pra casa. Paco! Paco! Não dorme não, meu amor, que eu tô te levando pra casa, tá? Talvez eu volte. Um dia eu volto, quem sabe? Mas eu preciso esquecer. Eu preciso. Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Tô indo pra casa, pô. Tô te levando pra casa, viu? Vou descendo. Vou descendo. Por todas as ruas. Por todas as ruas. E vou tomar aquele velho. E vou tomar aquele velho navio. Um dia a gente chega em casa, Paco. Eu juro que um dia. Eu não preciso. Eu te levo pra casa, meu amor. De muito dinheiro. Graças a Deus. E não me importa. Eu não preciso. De muito dinheiro, graças a Deus, o meu papo. Oh, minha honey, baby. Baby. Honey, baby. Você ouviu aí então esse trecho do filme Terra Estrangeira, filme brasileiro. Aí você ouviu então a Gal Costa com Vapor Barato. E agora a gente vai falar então da programação de cinema aqui de São Carlos. Você fique bem atento, porque saindo daqui do programa hoje já, 7h30 da noite, daqui a pouquinho você já pode conferir o Cineclube Afrocine. O filme será Solano Trindade, uma sessão especial. Com o Sarau aí, com o grupo Chega de Demanda, um beijo aí pra galera do Chega de Demanda, e também com a presença da artista plástica Raquel Trindade, que é filha do Solano. O Cineclube Afrocine fica lá no Centro Municipal de Cultura Afro, que é na rua Dona Alexandrina, número 844, esquina com a 13 de maio. E também hoje, daqui a pouquinho, lá no Cine São Roque, às 8 horas, sessão Deu a Louca no Cine São Roque, com o filme O Homem do Sputnik, um filme brasileiro. E o Cine São Roque é lá na rua Bela Sintra, 77, Água Vermelha. Um beijo e um abraço também pro pessoal do Cine São Roque. É isso aí, também com entrada gratuita, assim como o Afrocine e o Cine São Roque, a gente tem no sábado a tradicional sessão do Cineclube do CDCC. E a sessão desse sábado, dia 3, é o filme Aconteceu Naquela Noite. O filme é um clássico de 35 com Clark Gable, às 8 horas da noite, lá no CDCC, rua 9 de julho, 1227. E outro cineclube aqui da cidade é o Cine Fiscar, que tem suas tradicionais sessões na quarta-feira, né? Só que essa semana não vai ter sessão no Cine Fiscar, não sei se fiquem espertos, porque vai estar acontecendo o terceiro Festival Contato, que é um festival aí que envolve não só o Cine Fiscar, como também aqui a Rádio Fiscar, onde a gente faz o nosso programa, e também o Lab, a Coordenadoria de Comunicação Social. E a gente... Então, todo mundo vai estar muito envolvido aí com o Festival Contato na semana que vem. E, inclusive, também já queria avisar que o programa Sessão das 6 da semana que vem vai ser gravado. A gente não vai estar aqui ao vivo. Então, quem costuma conversar com a gente no MSN já não vai encontrar a gente online na semana que vem. Porque nós também aqui do Sessão das 6 também fazemos parte de outros projetos e vamos estar participando do Festival Contato. Então, de programação de cinema no Contato, a gente vai ter especial o Noitão de Filmes de Terror na sexta-feira, dia 9 de outubro. A sessão vai começar à meia-noite lá no Cine São Carlos, com entrada gratuita, e vai ter filme até às 6 horas da manhã. Então, gente, é imperdível essa sessão aí, pra quem quiser aguentar a madrugada inteira assistindo filmes super interessantes, com a presença do Zé do Caixão. José Mojica vai estar aí conduzindo a noite, né, apresentando os filmes, vai ter sessão de DJs no meio do filme, vai ser uma loucura. Então, todo mundo lá no dia 9, meia-noite, no Cine São Carlos. Fica esse convite especial. E lá no shopping vocês podem assistir o filme Tá Chovendo Hambúrguer e Up! Altas Aventuras, são duas animações. E no cinema do Sesc, lá perto do shopping, no caso, também é um... Você pode assistir o filme Gigante, que é um filme uruguaio de 2009, somente no sábado, amanhã e domingo, né, às 18 horas. E fechando aqui a programação de cinema, no Cine São Carlos você pode conferir Os Normais 2, diariamente às 7h30, ou o filme Falando Grego, diariamente, às 9h30. É, o Cine São Carlos, na rua Major José Inácio, 2154, lá no centro. E a gente vai acabando aqui mais um Sessão das 6. É, para você que gostou ou não gostou do programa, manda aí seu recado pra gente, nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com. E também pode ouvir lá o nosso podcast, se você tiver perdido algum programa, quiser rever. E a gente tá sempre colocando os novos programas no nosso blog, que é www.sessãodas6.blogspot.com. O Sessão das 6 tem locução, produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. A gente convida todo mundo novamente aí aos cinemas, prestigiar os filmes e ver uma música lá que vocês gostem e surgiram pra gente aqui. Exatamente, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Boa noite pra vocês. Aproveita um beijo pra quem tava ouvindo. Aproveita a programação de cinema da cidade. Um beijo pra Thaís de São José dos Campos, tava ouvindo aqui, a gente participou do programa. Boa noite. Um beijo também pro Gustavo, que participou aqui no estúdio com a gente. Obrigado pela presença. Obrigado, galera. Valeu, gente. Então é isso aí. Aproveitem o Festival Contato também na semana que vem. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.